suja. Produção independente. E aí, caboclo, cê vai? É claro que eu vou, mano, e você vai? Lógico que eu vou, se eu não for, quem vai por mim? Mas aí, como é que cê vai, mano? Tá ligado. Você sabendo que a vida não é samba, mas quase sempre a gente dança e é conforme a música que tocar. Independente do que haja, tenho que me equilibrar. Não posso me acomodar se tiver ruim. Eu vou buscar melhorar, então reverta a situação. Na busca do equilíbrio, usufruir do livre-arbítrio. Meu alicerce são meus amigos, minha família. É o que me dá forças pra seguir na trilha, my niggas. Manter o equilíbrio é importante pra seguir adiante, avante. Avante, mediante as dificuldades. Lembre que sua vida é como jogo e sua meta é passar de fase, é passar de fase, é passo de fase em cima das bases com boa sonoridade. Me equilibrando nessa corda bamba, já sei como é difícil viver dentro de zampa. Me equilibrando nessa corda bamba, já sei como é difícil viver dentro de zampa. Sei como é difícil manter o equilíbrio. Sei como é difícil viver sem correr riscos. Pela gruta, minha conduta é equilibrar a busca da levada mais astuta. Coletivo, sonoridade suja. União dos malacos sem açúcar. O que é lixo pra cidade, pra nós é tema de música. E é por isso que me esquivo de empecilho sem auxílio. Meu momento lírico enquanto no cotidiano de um perifano que busca na fé seu equilíbrio devido. E é onde viso que não percorro meus sonhos em círculos. Já guia o caminho pra que eu possa bamburrar. Juntamente com quem tá trincando eu trinco, trincando eu trinco. Fazendo bom uso do meu livre-arbítrio, com vontade e incentivo. Me equilibrando nessa corda bamba, já sei como é difícil viver dentro de zampa. Me equilibrando nessa corda bamba, já sei como é difícil viver dentro de zampa. Sei como é difícil manter o equilíbrio. Sei como é difícil viver sem correr riscos. Como pode se equilibrar na moral? Oportunidades não são equilibradas, depende da sua classe social. Cresceu regado a bolas checheadas, carros e motos zeradas. Tudo que quer tem de mão beijada, não aguentava um dia na minha quebrada. Estou desbancado pelo pai, aqui ninguém te dá esse boi. Vou te explicar como é que foi, agora me escute seu bosta. E não me vire as costas, é um relato de uma história. Que não é lorota de um irmão que na faculdade entrou pela cota, mas é cobrado como se tivesse estudado nas melhores escolas e tirado as melhores notas. Mas isso é sacanagem, não fale que quer que eu me cale. Equilíbrio, peso e a velocidade da sua mão na cara do talarico. Depois da risada da fatalidade, não filho da puta cínico. A base pode estar descompassada, mas a rima segue equilibrada. Mensagem tá sendo passada, a barreira tá sendo quebrada. Dessa forma eu vou vivendo bem a pampa, sabendo me equilibrar nessa cidade insana. Me equilibrando nessa corda bamba, já sei como é difícil viver dentro de zampa. Me equilibrando nessa corda bamba, já sei como é difícil viver dentro de zampa. Sei como é difícil manter o equilíbrio. Sei como é difícil viver sem correr riscos. Sei como é difícil manter o equilíbrio. Sei como é difícil viver sem correr riscos. Sem correr riscos. Sem correr riscos. Mais um dos riscos é não se arriscar. Que aí você pode correr o risco de não petiscar.